incentiva as energias renováveis. O Brasil segue dando exemplo para o mundo na área das energias renováveis. De acordo com dados do Balanço Energético Nacional 2017, essas fontes correspondem a nada menos que 43,5% da nossa matriz energética nacional. Isso é muito acima da média global, que em 2014 era de apenas 13,5%. O uso desse tipo de fonte é importante por diversos fatores. O mais nobre talvez seja a preservação ambiental, já que diminui consideravelmente as emissões de gases poluentes na atmosfera e, consequentemente, as alterações climáticas, promovendo desenvolvimento de maneira sadia e sustentável. Com a energia hidrelétrica já consolidada, chegou o momento de democratizar e informar sobre outras fontes não poluentes, seja por meio da energia dos ventos, do sol ou da decomposição de resíduos orgânicos. Elas ajudam e muito nesse processo de construção de um ambiente mais humano. Energia eólica, os bons ventos da sustentabilidade. Produzida a partir da força dos ventos, limpa, renovável e abundante, a energia eólica apresenta muitas vantagens. O custo para a implementação de usinas e parques está cada vez mais baixo. A fonte também apresenta uma das melhores relações custo-benefício na tarifa de energia. Além disso, o impacto que causa ao meio ambiente é mínimo, o que evita que toneladas de dióxido de carbono sejam emitidas na atmosfera e ainda contribui para que o Brasil cumpra seus objetivos no Acordo do Clima. Como os empreendimentos podem compartilhar terra com pastagens e agricultura, dispensa-se desapropriações ou deslocamentos de populações. Os projetos eólicos também são versáteis e podem ser adaptados de acordo com cada tipo de necessidade, seja por meio de sistemas isolados, híbridos ou interligados à rede. A energia eólica sopra sustentabilidade para o planeta. Um pouco de história. Eólico. Para entender a origem do termo, é preciso viajar no tempo. A palavra vem do latim aeolicus e significa pertencente ou relativo a Éolo. É que na mitologia grega, Éolo, que vivia na ilha flutuante de Eólia, era conhecido como deus ou rei dos ventos. Ele teria recebido de Zeus o poder de acalmar e despertar os ventos. É difícil apontar o momento exato de quando surgiu a energia eólica, mas o que se sabe é que num passado distante, no período antes de Cristo, a força mecânica dos ventos já era utilizada pelo homem para impulsionar velas acopladas a embarcações, moinhos de grãos e no bombeamento de água, substituindo a força humana ou animal. Acredita-se que o primeiro moinho de vento utilizado com o intuito de produzir energia elétrica foi construído em 1887 na Escócia. O professor James Blight instalou uma torre de 10 metros de altura no jardim de sua própria residência, e a energia gerada era utilizada para iluminar o local. Um ano depois, em 1888, Charles Francis Brush instalou um catavento gerador de eletricidade na cidade de Cleveland, nos Estados Unidos. Com um rotor de 17 metros de diâmetro instalado sobre uma torre de 18 metros de altura, o sistema gerava energia suficiente para iluminar a casa e o laboratório de Brush. A invenção do norte-americano foi fundamental para o desenvolvimento e a expansão da energia eólica no mundo. Primeiro, porque a altura deste moinho encontrava-se dentro das categorias de moinhos já existentes. Segundo, por introduzir um mecanismo de multiplicação da rotação das pás, que possibilitava o aproveitamento máximo do dínamo, como é conhecido o gerador ou máquina, que transforma a energia dinâmica em energia elétrica. Isso aumentava consideravelmente a eficiência na produção de energia. Na década de 1890, o inventor e meteorologista dinamarquês Paul Lacor deu mais um passo importante. Ele constatou que turbinas com menos pás eram mais rápidas e eficientes para a produção de eletricidade. Em 1897, com financiamento do governo, ele construiu uma turbina que posteriormente seria utilizada no vilarejo de Askov. Outra contribuição importante foi a fundação da primeira associação sobre energia eólica no mundo. Os integrantes, além de aprenderem a lidar com máquinas elétricas, tinham aulas de contabilidade, geometria, física e alemão. A expansão da energia eólica continuou com pesquisas e experimentos pelo mundo, mas ganhou ainda mais força durante a crise internacional do petróleo, na década de 1970. Neste período, diversos países, entre eles o Brasil, se interessaram pelo desenvolvimento de fontes alternativas, visando dois objetivos principais: diminuir a dependência do petróleo e ainda aumentar a autonomia em suprir as próprias demandas de energia, algo de extrema importância estratégica para a época. De Catulo Branco à Aba Eólica, os avanços brasileiros. No Brasil, acredita-se que os primeiros estudos sobre energia eólica tenham sido realizados na década de 1930. Um dos pioneiros foi o engenheiro paulista Catulo Branco, na época funcionário da Secretaria de Viação e Obras Públicas do Estado de São Paulo. Catulo esteve à frente da construção das torres com hélices utilizadas para os primeiros testes do potencial eólico de São Paulo. Detalhes sobre a vida do engenheiro estão disponíveis ao público na Fundação Energia e Saneamento, em São Paulo. O local conta com um acervo com mais de 1.000 fotografias, 25 mil páginas de documentos textuais e 529 plantas e desenhos técnicos do engenheiro. A trajetória do paulistano também está retratada no livro Catulo Branco, O Homem dos Moinhos de Vento, de autoria de Miguel Zioli, Isabel Regina Félix, Maria Blacione Moraes e Alfredo Moreno Leitão. A obra, produzida pela Fundação Energia e Saneamento, com apoio do Programa de Ação Cultural do Estado de São Paulo, narra que Catulo sempre teve uma grande preocupação com o custo da produção de energia. Ele justificava os experimentos eólicos pela possibilidade de utilização de mecanismos simples e automáticos. Os primeiros testes chamavam a atenção pela utilização de muitas peças de sucata, conforme conta o historiador Miguel Zioli. Catulo Branco foi um intelectual de primeira linha. Como funcionário da Inspetoria de Serviços Públicos, Catulo acompanhou os esforços realizados para aplicação do Código de Águas à época. E ao mesmo tempo em que ele concentrava os seus esforços, né, no estudo de novas formas de produção de energia. Embora ele tivesse passado parte significativa da sua vida preocupado com as usinas hidrelétricas, né, mas nos pareceu bastante importante esses estudos que ele fez numa época que ainda não se falava de energia eólica como hoje, né? Os testes foram feitos com uma torre de 5 metros, com peças feitas nas próprias dependências da secretaria. E foi realizado em condições pouco ideais, com uma torre pequena, num ambiente cercado por muitos obstáculos que dificultavam determinar a potência em função da velocidade do vento, né? E depois dessa primeira experiência, ainda em 1934, ele construiu uma torre de 13 metros instalada em área da estrada de ferro Campos do Jordão. As rodas e as pás foram construídas nas oficinas da repartição de águas e esgotos, né? E Catulo fez a estrutura da torre com longarinas de caminhão Chevrolet, adquiridos em ferros velhos. Foram usadas 4 hélices diferentes nos experimentos: uma hélice com 2 pás fixas, uma hélice com 2 pás móveis, uma hélice com 3 pás móveis e uma hélice com 4 pás móveis. A roda era de madeira para as hélices e possuía 6 metros de diâmetro. Somente em 1992 entrou em operação comercial a primeira turbina eólica do Brasil e da América do Sul. A instalação foi no arquipélago de Fernando de Noronha, resultado de uma parceria entre o Centro Brasileiro de Energia Eólica e a Companhia Energética de Pernambuco, com financiamento do Instituto de Pesquisas Dinamarquês Folk Center. Na época, a geração de eletricidade dessa turbina correspondia a cerca de 10% da energia gerada na ilha, proporcionando uma economia de aproximadamente 70 mil litros de óleo diesel por ano no local. Mais tarde, em 2000, uma segunda turbina foi instalada no local, aumentando essa contribuição para 25%. Os incentivos para a contratação de empreendimentos eólicos no Brasil retornaram com mais força durante a crise do apagão, entre 2001 e 2002, quando o país vivia momentos conturbados de racionamento de água, resultado da falta de chuvas aliada a problemas estruturais do setor. Criou-se então o Programa Emergencial de Energia Eólica, o Proeólica, cuja meta era contratar cerca de 1 gigawatts em projetos relacionados à fonte até 2003. Já se falava, então, da complementariedade sazonal do regime de ventos com os fluxos hidrológicos nos reservatórios hidrelétricos. Em 2002, o Programa de Incentivo às Fontes Alternativas de Energia Elétrica, o PROINFA, abriu caminho para a fixação da indústria de componentes e turbinas eólicas no território nacional. É que para os projetos serem contratados pelo programa, exigia-se no mínimo 60% de conteúdo nacional. Isso também ajudou a reduzir os preços da energia eólica no Brasil. Com o país começando a avançar no tema, em 2002 foi criada a Associação Brasileira de Energia Eólica, a Abeólica, a instituição sem fins lucrativos, nasceu com o objetivo de congregar e representar a indústria da energia eólica no país, incluindo empresas de toda a cadeia produtiva. A presidente da associação, Elbia Silvia Ganon, explica este momento. O panorama da energia eólica em 2002 estava muito no campo do pensamento. Em 2002 também aconteceu um fator importante, que foi a publicação da Lei 10.438, que criou o PROINFA, que é o Programa de Incentivo a Fontes Alternativas de Energia. A partir da criação deste programa, que se projetou, criou a possibilidade de fazer os primeiros leilões, que na época chamávamos de licitação, nós tínhamos uma perspectiva que haveria alguma contratação da fonte eólica no Brasil pelo modelo comercial pela primeira vez. A Abeólica foi criada neste contexto, em que seria a associação dos investidores e potenciais investidores na fonte eólica no Brasil, que se reuniriam para identificar as necessidades do que poderia ser a energia eólica no Brasil e sinalizar para as autoridades, para os tomadores de decisões, o que deveria ser feito para fomentar a fonte eólica no Brasil. No final de 2009, foi realizado o segundo leilão de energia reserva, o primeiro voltado exclusivamente para a fonte eólica. Esse tipo de leilão contrata um volume de energia além daquele estimado para suprir a demanda do país, sendo utilizada como uma reserva de garantia física do sistema elétrico. Este leilão foi um sucesso com a contratação de 1,8 gigawatts provenientes de energia eólica e abriu portas para novas ações que ocorreram nos anos seguintes. A competitividade da fonte também foi aumentando ao longo do tempo. seriam três momentos históricos para a eólica. Lá, na época do Proinfa, em que a eólica custava 6 vezes mais do que a hidrelétrica, portanto, não era competitiva e precisava de um programa de incentivos. Depois, em 2009, quando ela já apresenta uma razoável redução no custo de produção, podendo participar de leilões competitivos. E aí, um terceiro momento, que este foi marcante para a fonte eólica, quando ela se tornou a fonte mais competitiva do país, nos patamares de R$100 por megawatt-hora, lá em 2011. E essa competitividade da fonte eólica foi se mantendo, chegando em 2017 aos mesmos patamares de R$100 por megawatt-hora ou até menos. Capacidade instalada no mundo. Salto de 2 gigawatts para 539,5 gigawatts em 27 anos. A energia eólica já está presente em mais de 90 países e, ao final de 2017, alcançou a importante marca de 539,5 gigawatts de capacidade instalada. O número corresponde a algo entre 5 e 6% da eletricidade total do mundo, segundo dados do Conselho Global de Energia Eólica. Pode até parecer pouco, mas o cenário era inimaginável até a década de 1990, quando a capacidade instalada era inferior a 2 gigawatts. Um grande boom ocorreu entre 1994 e 2002, quando apenas em 8 anos, a capacidade instalada no mundo cresceu 764%, de 3,7 gigawatts para 32 gigawatts. Desde 2005, a taxa de crescimento vem superando os 10% ao ano. A partir de 2014, a contribuição global total é de pelo menos 50 gigawatts anuais. 9 países fecharam 2017 com mais de 10 gigawatts de capacidade instalada. Entre eles, o Brasil na 8ª posição com 12,77 gigawatts. O ranking continua sendo liderado pela China com 188,2 gigawatts. Quase 35% de todo o mercado global. O país asiático é seguido de longe pelos Estados Unidos, com 89 gigawatts. O G9 da energia eólica ainda conta com Alemanha, Índia, Espanha, Reino Unido, França e Canadá. A Dinamarca apresenta a maior proporção de energia eólica em relação à sua geração total. O país europeu é um exemplo no setor, com mais de 40% de sua eletricidade proveniente da fonte eólica. No Uruguai, mais de 35% da energia já é gerada pelos ventos. O mais incrível é que até 2005, no país sul-americano, não existia energia eólica. No Brasil, preços competitivos e crescimento. A participação da energia eólica na matriz elétrica brasileira é de 8,1%. Ocupa a 3ª posição, atrás apenas das hidrelétricas, com 60,4%, e das biomassas, com 9,2%. Considerando todas as fontes, ela foi a 2ª com maior crescimento em 2017, 29,62%, superada apenas pelas hidrelétricas. Os 12,77 gigawatts de capacidade instalada no Brasil estão distribuídos por mais de 500 usinas eólicas espalhadas pelo território nacional. Em relação a 2016, o crescimento foi de quase 19%, com a instalação de 79 novos projetos. A potência atual é quase equivalente à da usina hidrelétrica de Itaipu, recordista mundial em geração de energia limpa e renovável. Em 2017, foram gerados 42,25 terawatt-hora de energia eólica no Brasil. Segundo a Câmara de Comercialização de Energia Elétrica, o número foi 26,5% superior a 2016. Pela primeira vez, a fonte chegou a atingir 2 dígitos na matriz de produção, representando 10% da energia do Brasil em agosto e 11% em setembro. meses que fazem parte da chamada Safra dos Ventos. De acordo com a Abeólica, o montante médio gerado pela fonte em 2017 foi equivalente ao consumo médio de cerca de 22,4 milhões de residências por mês. No dia 10 de setembro de 2017, nada menos que 70,45% da energia consumida no Nordeste era proveniente das eólicas. Não por menos, a lista de capacidade instalada nacional é liderada por três estados da região: Rio Grande do Norte, Bahia e Ceará. O Rio Grande do Sul aparece na quarta posição. Segundo dados da Agência Internacional de Energia, o Brasil foi o sexto país que teve maior incremento de gigawatts gerados pelo vento em 2017, 2,02 gigawatts, superado apenas por China, Estados Unidos, Alemanha, Reino Unido e Índia. Potencial de 11 Itaipus, e pode ser bem maior. O potencial eólico de uma região é medido por meio de um sistemático trabalho de coleta e análise de dados sobre a velocidade e o regime de ventos. Estas informações estão disponíveis em aeroportos, estações meteorológicas ou outras instituições. Os ventos brasileiros apresentam ótimas características para a geração elétrica, com boa velocidade, baixa turbulência e boa uniformidade. Por isso, o país é dono de um dos maiores potenciais eólicos do planeta. Se a capacidade eólica instalada no Brasil já é equivalente a quase uma usina de Itaipu, o potencial é cerca de 11 vezes isso, 143 gigawatts. Esta é a estimativa do Atlas do Potencial Eólico Brasileiro de 2001. Porém, como considerava apenas torres de até 50 metros, este número deve ser bem maior. A constatação faz parte de um estudo do subprojeto Energias Renováveis do Instituto Nacional de Ciência e Tecnologia para as Mudanças Climáticas, apoiado pela FAPESP e pelo Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico. Enio Bueno Pereira, doutor e coordenador do Laboratório de Modelagem e Estudos de Recursos Renováveis de Energia, do INPE, explica esta diferença. Esse Atlas Eólico de 2001, ele foi feito com base em geração com 50 metros de altura. Hoje em dia, essas torres já superam os 100 metros. E aí nós chegamos à conclusão de que realmente houve um aumento de cerca de 4 vezes o potencial no Nordeste e 6 vezes no potencial nacional. As melhores regiões para a exploração de energia eólica estão localizadas no Nordeste brasileiro. Isso devido a uma circulação de ventos conhecida como ventos alísios. Esses ventos alísios são os mesmos ventos que trouxeram as caravelas, né, de Colombo, Cabral, na época dos grandes descobrimentos. São ventos constantes que sopram do oceano para o continente. São bastante constantes, né? Eles são constantes de intensidade e direção. Esses mesmos ventos, então, são aqueles apropriados para a geração elétrica pela tecnologia eólica. Outro quesito do Brasil que chama bastante a atenção é o chamado fator de capacidade, que se refere à proporção entre a geração efetiva da usina em um intervalo de tempo e a capacidade total. O valor médio de 2017 foi de 42,9%, resultado superior à média global, que até 2016 era de 24,7%. Ventos que movimentam a economia e geram emprego e renda. Além dos benefícios que já mencionamos, a energia eólica também movimenta a economia mundial e gera emprego e renda para milhares de famílias. De acordo com dados do Conselho Global de Energia Eólica, cerca de 190 mil postos de trabalho no Brasil têm relação com a cadeia produtiva da energia eólica. A estimativa da Abeólica é que para cada novo megawatt instalado, 15 empregos diretos e indiretos sejam criados. E as oportunidades são amplas. Um estudo da Agência Brasileira de Desenvolvimento Industrial mapeou 52 profissões e ocupações distribuídas nos 5 grupos de atividades que compõem a cadeia eólica: construção e montagem, desenvolvimento de projetos, ensino e pesquisa, manufatura e operação e manutenção do parque eólico. E são carreiras para todos os graus de formação. Uma profissão que chama bastante a atenção no estudo é o técnico em meteorologia, exigido em 3 das 5 fases da cadeia: montagem, desenvolvimento do projeto e operação. O técnico atua no levantamento de dados sobre a velocidade e direção dos ventos, realizando a instalação e a manutenção das torres de medição, também chamadas de anemométricas. Pelo estudo, esse tipo de profissional pode progredir no setor e se tornar um técnico em operações e manutenção de parques, aumentando assim seus rendimentos. A agência também mapeou mais de 400 empresas envolvidas entre fabricantes, fornecedores de peças e prestadoras de serviços. Além disso, a energia eólica gera renda em locais afastados, especialmente com o arrendamento de terra de pequenos proprietários para a colocação das torres. Estima-se que mais de 4 mil famílias recebam ao todo mais de 10 milhões de reais mensais. Em relação aos investimentos no setor, somente em 2017, no Brasil as cifras foram da ordem de 11,4 bilhões de reais, representando 58% do total realizado por todas as fontes renováveis no ano. Legislação e os mitos dos impactos ambientais. A energia eólica já foi vista com preocupação devido a possíveis impactos negativos, sejam eles ambientais ou de poluição sonora. Estes impasses foram se transformando em mitos à medida que os estudos e as tecnologias avançavam. Os aerogeradores, por exemplo, estão mais silenciosos, e os pássaros já não correm mais riscos de morte, já que a legislação proíbe a instalação de parques eólicos próximos a rotas migratórias. Elbia Silvia Ganon, presidente da Abeólica, explica esses avanços. Mortes de pássaros e poluição sonora, isso são questões do passado, principalmente da década de 90, que foi enfrentada principalmente na Europa e Estados Unidos, que foram os países pioneiros a investir em fonte eólica, e são dois fatores centrais. O primeiro é que as torres eram bem menores, coincidiam com as chamadas rotas migratórias de pássaros. Segundo é que, com os primeiros parques, não havia um rigor ambiental em pensar na convivência harmônica dos parques eólicos e com a natureza. Com estes dois fatores já pensados mais nesta década e na década passada, nós temos um desenvolvimento da tecnologia, por um lado, que as torres ficaram mais altas e aí, de partir delas, já ficariam em rota diferente das rotas do pássaro. Mas o segundo fator é que há uma restrição ambiental maior. O Brasil, como começou a fazer parques eólicos já nos anos 2000, ele já não enfrentou esse tipo de problema. Então, o Brasil não permite construir parques eólicos em rotas migratórias. Então, a questão de pássaro está superada, é coisa do passado. Outra questão que é do passado é o ruído dos aerogeradores, que também aconteceu nos anos 90, tendo em vista a convivência destes parques com a população, a tecnologia tratou de mudar e reduzir os ruídos dos aerogeradores, e os ruídos também não incomodam a população. O Brasil tem uma legislação específica que exige que o empreendedor, antes da implantação de um parque ou usina eólica, siga algumas determinações, como, por exemplo, a realização de um mapeamento completo de fauna e flora da região, seguindo a legislação dos órgãos ambientais. Além de ser uma fonte com baixíssimo impacto de implantação, a eólica não emite o dióxido de carbono em sua operação, substituindo, portanto, outras fontes de geração de energia elétrica com emissão. O total de emissões evitadas em 2017 no Brasil foi de 20,97 milhões de toneladas de CO2. Isso é o equivalente à emissão anual de cerca de 16 milhões de automóveis. Como a energia eólica é produzida? O vento nada mais é do que o ar em movimento. Por isso, sentimos quando ele se desloca de um lado para o outro. O vento é gerado pelo aquecimento não homogêneo da atmosfera, que é uma consequência das irregularidades da superfície terrestre, por exemplo, terra versus mar, da rotação da Terra, noite versus dia, e da forma quase esférica do nosso planeta. As massas de ar mais quentes sobem na atmosfera e geram zonas de baixa pressão junto à superfície da Terra. Como consequência, massas de ar frio deslocam-se para essas zonas de baixa pressão e dão origem ao vento. Para que esse vento seja transformado em energia, o processo é simples e inicia quando os aerogeradores ou turbinas eólicas captam essa energia do vento. Nos modelos mais tradicionais, a força do vento gira as pás do rotor, o qual conecta-se com o eixo principal, que por sua vez move um gerador elétrico. Dentro da nacelle da turbina, entre o eixo do rotor e o referido gerador, há uma caixa multiplicadora de velocidade. Ela eleva a rotação do rotor de cerca de 15 giros por minuto para cerca de 3.000 giros por minuto ou mais, permitindo que o gerador produza eletricidade na frequência adequada. A eletricidade gerada é então enviada por cabos que descem pelo interior da torre e, no caso dos sistemas interligados à rede, se conectam com uma rede de energia e é levada para centrais. Lá, pode ser unida a outras fontes de energia antes de seguir para os domicílios. Para aproveitamento máximo dos ventos para a geração de energia eólica, o ideal é que estes ventos sejam rápidos e constantes, porém sem rajadas, preferencialmente mantendo-se unidirecionais. Isso porque toda vez que o vento muda de direção ou de velocidade, por exemplo, os ângulos das pás são alterados, bem como a posição do rotor e as condições de turbulência do vento. Portanto, quanto mais constante o vento, menos ajustes para serem feitos e maior rendimento do equipamento. Leonardo Soares, gerente de operação e manutenção da Casa dos Ventos, explica como é o funcionamento de cada um dos componentes. Torre. A torre de um aerogerador tem basicamente duas funções. A primeira é o suporte estrutural do aerogerador como um todo, fazendo a ligação entre a nacelle e a fundação. E a segunda função é permitir o acesso dos técnicos de manutenção à nacelle. Esse acesso interno pode ser feito via escada ou via elevador. As torres tipicamente têm de 60 a 120 metros de altura e podem ser feitas de aço ou de concreto. Rotor. O rotor do aerogerador, ele é a composição do conjunto das três pás e do que se chama de cubo, que é a peça que une as três pás, certo? Então, esse conjunto se chama rotor. E a principal função do rotor é capturar a energia mecânica do vento e transmiti-la para o eixo central, que vai ser conectado na caixa de multiplicação e, consequentemente, no gerador. Rotores tipicamente têm de 60 a 150 metros de diâmetro. Nacelle. A nacelle é a região que informalmente é conhecida como cabeça do aerogerador, que é basicamente dentro da nacelle vão estar todos os componentes mais importantes para a geração, como a caixa de multiplicação, o gerador e vários outros componentes eletrônicos e mecânicos importantes para o funcionamento. Tipicamente, a nacelle é uma caixa que é feita de fibra de vidro, material compósito. E aí ela fica presa numa estrutura fixada à torre, ao teto da torre. Dentro da nacelle, é que são realizadas as principais atividades de manutenção do aerogerador. Caixa de multiplicação. Caixa de multiplicação, em inglês conhecida como gearbox, é uma caixa responsável para aumentar a rotação que vem do rotor, tipicamente uma rotação lenta, da ordem de 15 RPM, até a rotação exigida pelo gerador para geração de energia elétrica, da ordem de 3.000-3.600 RPM. Então, a caixa de multiplicação, ela é uma caixa de engrenagens que possui estágios paralelos e planetários combinados para atingir faixas de transformação da ordem de 120 vezes. Gerador. O gerador é um componente eletromecânico responsável pela conversão da energia mecânica de eixo em energia elétrica que será entregue na rede. O gerador pode ser do tipo síncrono ou do tipo assíncrono, dependendo da aplicação. Anemômetro. O anemômetro é um instrumento meteorológico localizado na parte superior e externa da nacelle, que tem a finalidade de medir a velocidade média do vento ambiente. Esta velocidade média do vento ambiente informa o aerogerador quando ele deve ligar para começar a produzir energia e quando ele deve desligar se o vento for forte demais para as condições de produção. Pás do rotor. As pás do rotor são o principal componente aerodinâmico do aerogerador. Cada pá tem um perfil calculado de forma a otimizar a extração de energia do vento e converter essa energia em torque no eixo principal. As pás do rotor tipicamente são fabricadas em fibra de vidro ou em fibra de carbono e tem entre 20 e 60 metros de comprimento. Biruta ou sensor de direção? A biruta, sensor de direção, ou em inglês wind vane, é um instrumento meteorológico tipicamente situado próximo ao anemômetro ou mesmo composto com o anemômetro, cuja finalidade é indicar a direção do vento incidente. Essa informação é utilizada pelo aerogerador para que este direcione o rotor de forma a ficar perpendicular ao vento incidente e assim capturar a maior energia possível. Futuro da energia eólica. O futuro da energia eólica é promissor. Segundo dados do Conselho Global de Energia Eólica, a fonte poderá responder por 20% de toda a eletricidade gerada no mundo até 2020. No Brasil, a situação não deve ser muito diferente. Somente com base nos leilões já realizados, até 2023, o setor deve alcançar a marca de 17,8 gigawatts. Com a construção de 252 novos parques já contratados. De acordo com o Plano Decenal de Energia, a capacidade instalada eólica no Brasil deve chegar aos 25,8 gigawatts até 2026. Segundo a Abeólica, até 2023, mais de R$ 38 bilhões devem ser investidos no setor. Outra possibilidade de crescimento está na microgeração, com a implementação de sistemas com potência suficiente para o abastecimento de pequenos consumidores, assim como a instalação de usinas eólicas no mar, conhecidas como offshore. A alternativa desperta principalmente o interesse de países onde a necessidade de encontrar terras para a implantação de grandes projetos eólicos está cada vez mais rara. Energia que vem do céu. Os telhados, paredes e estruturas de edifícios residenciais, comerciais, públicos ou industriais estão recebendo novos componentes, além de tijolos, concreto, aço, ferro e outros materiais já tradicionais da construção civil. As células solares fotovoltaicas estão cada vez mais presentes nos cenários arquitetônicos urbano e rural. As placas fotovoltaicas, comumente chamadas de placas solares, são utilizadas para absorver a irradiação solar e transformá-la, através do efeito fotovoltaico, em energia elétrica. A tecnologia não é novidade, mas o número de adeptos dessa forma de produção de energia limpa e renovável vem crescendo consideravelmente ao redor do mundo. Graças ao avanço tecnológico do setor, incentivos, à competitividade da fonte e, principalmente, à disponibilidade abundante dos raios solares. Neste capítulo, vamos falar sobre a utilização dessa fonte de energia no Brasil, englobando os modelos de produção em larga escala, além da micro e mini geração de energia solar fotovoltaica. A origem da energia solar. O Sol sempre esteve presente na evolução da humanidade e tem um papel fundamental na existência dos seres vivos, sendo responsável por diversos ciclos do planeta. Desde as primeiras civilizações, são utilizadas técnicas de aproveitamento da energia solar para diferentes atividades. Com os aprimoramentos tecnológicos, o aproveitamento desse recurso natural passou do formato passivo para o desenvolvimento de tecnologias que permitem utilizar a energia solar de forma térmica e elétrica. Evidências históricas apontam que no século III a.C., romanos e gregos usavam espelhos para captar e focalizar a luz para acender tochas em cerimônias religiosas, que ficaram conhecidos como espelhos queimadores, os quais também foram utilizados pelos chineses com o mesmo propósito séculos depois. Já no século 7 a.C., eram utilizados materiais de vidro como uma espécie de lupa para focalizar a luz do sol e assim acender as labaredas. Outra forma antiga de utilização da energia solar e a qual ainda é utilizada hoje em dia é o conceito de salas solares em edificações, as quais usam janelas gigantes para concentrar a luz do sol em um único ponto. Alguns dos mais populares espaços de banho romanos, conhecidos como termas, especialmente os voltados para o sul, eram salas solares. Esse mesmo uso da energia solar foi utilizado por ancestrais do antigo povo indígena Anasazi em 1200 d.C. na América do Norte, os quais durante o inverno acomodavam-se em casas nos penhascos ao sul para captar o calor do sol. Muito tempo depois, entre os séculos 7 e 8, cientistas conseguiram captar a luz do sol para alimentar fornos portáteis em longas viagens, assim como também a utilizaram para produzir barcos a vapor movido à energia solar. Portanto, podemos ver que mesmo antes de estar popularizada através dos painéis solares, a energia solar já era utilizada de diversas formas, sendo uma prática comum da civilização. O início da energia solar fotovoltaica. Em 1839, o físico francês Alexandre Edmond Becquerel foi quem descobriu o efeito fotovoltaico enquanto realizava algumas experiências com eletrodos e percebeu que com a luz do sol era possível obter energia elétrica. Seu experimento continha placas metálicas de platina e prata, as quais, quando mergulhadas em um eletrólito e expostas à luz, produziam uma pequena diferença de potencial. Em 1884, apareceu a primeira célula fotovoltaica usando selênio, que tinha uma eficiência de apenas 1%. Mas foi só com a explicação de Albert Einstein sobre o efeito fotoelétrico no ano de 1905 que o processo de produção de energia solar fotovoltaica começou a evoluir. Com a descoberta, Einstein foi premiado com o Nobel de Física no ano de 1923. O professor doutor do Departamento de Eletrotécnica da Universidade Tecnológica Federal do Paraná, em Curitiba, Jair Urbanetes Júnior, define de forma objetiva o efeito fotovoltaico como sendo: o efeito fotovoltaico é a conversão direta da luz em eletricidade, usando materiais semicondutores, similares a componentes eletrônicos, mas com o efeito de receber a luz do sol e transformá-la em eletricidade. Mais de um século após a sua descoberta, teve o início da chamada a Era Moderna da Energia Solar, com o anúncio da primeira célula fotovoltaica durante uma coletiva de imprensa em 1954. O dispositivo, produzido a partir do silício e com eficiência de 6%, foi apresentado após o aperfeiçoamento do componente principal com arsênio e depois com boro, obtendo células que exibiam eficiências recorde. A equipe responsável pelo feito contava com os pesquisadores estadunidenses Calvin Fuller, químico e físico, o físico Gerard Pearson e o engenheiro Daryl Chapin, todos do Bell Laboratories em Murray Hill, Estados Unidos. Desta forma, a energia solar fotovoltaica não era mais uma tecnologia futurística intangível, era uma realidade que começou a se desenvolver em grande escala e hoje é considerada uma das mais importantes fontes de energia limpa e renovável. Jair Urbanetes Júnior explica o funcionamento das células fotovoltaicas. As células que dominam o mercado mundial hoje são feitas de silício, né? E esse silício, eu posso ter o silício dopado para transformá-lo num material de cargas positivas ou dopado para transformá-lo num material de cargas negativas. Então é o silício que forma o material do tipo P e o material do tipo M. A junção desses dois materiais forma a junção PN, que é a base da célula fotovoltaica. Já os sistemas fotovoltaicos podem ser divididos em duas categorias. Os sistemas fotovoltaicos, eles podem se dividir em dois sistemas. O sistema fotovoltaico isolado, que ele produz energia elétrica e a gente armazena essa energia em baterias para uso posterior. E o sistema que realmente está despontando a nível mundial, que é o sistema fotovoltaico conectado à rede elétrica. Como é que funciona esse sistema conectado à rede elétrica? O painel fotovoltaico, ao incidir luz sobre ele, produz energia elétrica na forma de corrente contínua. Essa energia na forma de corrente contínua é conectada a um inversor, e esse inversor, por sua vez, recebe essa energia em corrente contínua, transforma em corrente alternada e conecta-se à rede elétrica convencional das nossas residências. Então, nós passamos a ter disponível no ponto de conexão, por exemplo, a energia em 127 volts ou 220 volts alternada. O histórico da energia solar no Brasil. No Brasil, a energia solar fotovoltaica começou a ser utilizada há algumas décadas. Os primeiros usos dessa tecnologia são datados dos anos 70, quando o país ainda utilizava a fonte para gerar energia elétrica e abastecer pequenas comunidades isoladas no interior dos estados brasileiros, além de ilhas, povos ribeirinhos e locais de difícil acesso. Tratavam-se de sistemas adaptados para uso em regiões isoladas ou remotas, por isso eram chamados de sistemas remotos, que utilizavam baterias de apoio, pois operavam longe da rede elétrica. Atualmente, os sistemas remotos ainda são aplicados no Brasil, mas representam uma pequena fração das instalações, sendo pouco significativa em relação ao que foram no passado. Acompanhando os avanços tecnológicos, a energia solar fotovoltaica no país evoluiu e tornou-se mais eficiente, acessível e bastante competitiva, graças às atualizações técnico-científicas e o aumento da escala produtiva, por conta da melhoria no processo de fabricação dos equipamentos, o preço da energia solar fotovoltaica brasileira vem caindo ao longo dos anos. Para se ter uma ideia, nos últimos 10 anos, essa tecnologia tornou-se acima de 80% mais barata. E se a gente fizer uma comparação histórica, enquanto lá na década de 70, um único watt de energia solar fotovoltaica chegava a custar praticamente $70, né? Atualmente, um watt de energia solar fotovoltaica custa menos de 40 centavos de dólar, o mesmo watt, né? Então, a gente vê a grande redução do preço dessa tecnologia nas últimas décadas, e só nos últimos 10 anos, a redução de preço foi da ordem de 70% a 80%. Os benefícios ambientais e econômicos da energia solar fotovoltaica. O sol, fonte inesgotável de energia limpa e renovável, é a grande aposta para as futuras gerações por meio da energia solar fotovoltaica. A produção de energia elétrica, utilizando a irradiação solar, possui diversos benefícios ambientais e econômicos. O processo de geração de energia solar é considerado um dos mais sustentáveis, levando em consideração o ciclo desde a fabricação dos equipamentos e materiais necessários para a montagem do sistema, incluindo painéis solares, passando pelo efeito fotovoltaico, que converte os raios solares em energia elétrica sem emitir gás carbônico na atmosfera, em um processo com ausência total de poluição sonora. Outra questão importante está relacionada ao aproveitamento de espaços, uma vez que nos projetos residenciais, os painéis solares são geralmente instalados nos telhados ou paredes das casas ou edifícios, ou seja, em espaços não utilizados das construções. Também é possível realizar a instalação em áreas de estacionamento, servindo como cobertura para automóveis. Sem dúvida, outra característica bastante atrativa para a adesão da energia solar fotovoltaica é a redução de custos. Embora o investimento inicial de implantação ainda seja alto, o consumidor pode produzir 100% da sua demanda energética. Desta forma, é possível reduzir em até 95% o valor da tarifa mensal de energia paga à distribuidora. O valor também pode ser abatido da fatura de outro local, utilizando o sistema de compensação. Imóveis que utilizam sistema solar fotovoltaico também podem valorizar em caso de negociação. Além disso, o sistema solar fotovoltaico exige manutenção mínima, uma vez que é desenvolvido utilizando materiais de alta durabilidade, podendo resistir a situações extremas. Ainda assim, os fabricantes oferecem garantias que podem chegar até 30 anos. Como já mencionado, esse tipo de produção também é altamente indicada para locais isolados com difícil acesso para a rede elétrica tradicional. Além disso, nós temos os benefícios estratégicos. Dentre eles, ajudar a diversificar a matriz elétrica brasileira para que nós possamos ficar menos dependentes das chuvas para gerar energia elétrica e menos dependentes de termoelétricas caras emergenciais para complementar a falta de água quando ela acontece, quando uma seca, por exemplo, acontece. Quando a gente aumenta a participação da fonte solar fotovoltaica na matriz, A gente diversifica o nosso suprimento, aumenta a segurança energética e elétrica e reduz o despacho dessas termoelétricas e o custo que isso gera para os consumidores, além de reduzir também a poluição e as emissões que essa tecnologia geraria, né? A energia solar fotovoltaica, ela pode ser instalada junto das edificações, junto do ponto onde a energia vai ser consumida, ou próximo da cidade, e com isso, reduzindo também o uso das linhas de transmissão e a necessidade de ampliar essas linhas de transmissão. Isso ajuda, portanto, a economizar com esses investimentos, ao mesmo tempo em que reduz as perdas elétricas do sistema, porque quanto mais longa a linha de transmissão, mais perda elétrica se tem. Então, mais energia você tem que gerar para consumir aquela mesma quantidade de energia no destino. A produção de energia solar fotovoltaica também traz uma série de benefícios para o desenvolvimento econômico de uma região. Segundo o estudo de mercado Encadeamento Produtivo Energia Fotovoltaica, divulgado pelo Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas da Bahia, o Sebrae Bahia, estima-se que para a produção de 3 mil megawatts são gerados aproximadamente 142 mil empregos diretos e indiretos. Outra questão refere-se ao desenvolvimento de expertises a partir da implantação de uma nova cadeia produtiva e uma indústria de alta tecnologia que o Brasil até então não dominava. E com o crescimento da energia solar na matriz energética nacional, passou a evoluir. Com isso, gera-se a movimentação da economia dos municípios e estados, ajudando a reaquecer o desenvolvimento econômico do país. Quem pode produzir energia solar fotovoltaica? Em 17 de abril de 2012, a Agência Nacional de Energia Elétrica, a ANEEL, aprovou a Resolução Normativa número 482, que estabelecia as condições gerais para o acesso de microgeração e minigeração distribuídas aos sistemas de distribuição de energia elétrica e o sistema de compensação de energia elétrica. Em 20 de outubro de 2015, a ANEEL atualizou a normativa e, a partir de então, ficou definido como microgeração distribuída a central geradora de energia elétrica com potência instalada menor ou igual a 75 kW e que utilize cogeração qualificada conforme regulamentação da ANEEL ou fontes renováveis de energia elétrica conectada na rede de distribuição por meio de instalações de unidades consumidoras. Já a minigeração distribuída configura-se como central geradora de energia elétrica com potência instalada superior a 75 kW e menor ou igual a 3 MW para fontes hídricas ou menor ou igual a 5 MW para cogeração qualificada conforme regulamentação da ANEEL ou para as demais fontes renováveis de energia elétrica conectada na rede de distribuição por meio de instalações de unidades consumidoras. Sendo o sistema de compensação de energia elétrica, energia ativa injetada por meio da unidade consumidora com microgeração ou minigeração distribuída e cedida por meio de empréstimo gratuito à distribuidora local e posteriormente compensada com o consumo de energia elétrica ativa. A partir do marco regulatório, qualquer consumidor cativo, ou seja, que compra a sua energia elétrica de uma distribuidora, pode se beneficiar do esquema de compensação de créditos criado pela ANEEL. Afinal, praticamente todos os usuários brasileiros conectados à rede elétrica utilizam os serviços prestados pelas diferentes distribuidoras espalhadas pelo país. Qualquer consumidor brasileiro, seja ele uma residência, um comércio, uma indústria, um edifício público ou mesmo um consumidor na zona rural, pode gerar a sua própria energia com a microgeração ou minigeração distribuída solar fotovoltaica. Basta para isso que ele tenha uma conta de energia elétrica, né? E a partir dessa conta de energia elétrica, busque empresas especializadas do setor, empresas de energia solar fotovoltaica, que vão ajudá-lo a fazer uma avaliação do seu consumo de energia elétrica e também do sistema que poderia ser instalado para reduzir esse consumo e trazer economia para o interessado. Outro ponto importante, no passado você necessariamente precisava de um telhado, né, ou de uma área disponível própria sua para investir nessa tecnologia, mas hoje em dia isso não é mais necessário. Mesmo quem mora, por exemplo, num apartamento alugado ou uma empresa que tem um escritório alugado que não tenha um telhado próprio, né, pode investir em energia solar fotovoltaica através de um sistema de consórcio, no caso de empresa, ou cooperativa, no caso de pessoa física, gerando energia em um local, em uma usina, por exemplo, na qual ele investe num local, e consumindo essa energia em um outro local de consumo da sua necessidade. Isso a gente chama de geração compartilhada, quando ela é feita nesse modelo de consórcio ou de cooperativa. Isso pode ser chamado também de autoconsumo remoto, quando o local onde a usina está instalada é do próprio consumidor que vai consumir ela num outro ponto da rede, dentro da mesma rede de distribuição, na mesma concessionária. Como a geração distribuída e os leilões impulsionaram a energia solar fotovoltaica no Brasil? Com a aprovação da Resolução Normativa número 482, a procura pelos painéis solares aumentou consideravelmente, sendo este um dos fatores para a popularização da energia solar fotovoltaica em solo nacional. Essa movimentação deu origem a um novo mercado no cenário da energia solar fotovoltaica. O impulsionamento da micro e mini geração distribuída configurou-se como um grande salto para o desenvolvimento da energia solar fotovoltaica conectada à rede, permitindo que a população, as empresas e o poder público passassem a investir diretamente nessa fonte para geração de energia elétrica local em sua própria unidade consumidora. Já em 27 de dezembro de 2013, outro importante passo foi dado em prol do crescimento da energia solar brasileira. Foi realizado no Pernambuco o primeiro leilão de energia solar no país. Na ocasião, foram leiloados mais de 100 megawatts de energia proveniente do sol, equivalente a 6 vezes mais do que era produzido até então. Ao todo, foram contratados 6 projetos de 5 empresas, cada uma proveniente de um país: Brasil, Itália, Alemanha, China e Espanha, sendo o preço médio negociado da energia solar R$ 228,63. No ano seguinte, o governo federal realizou o primeiro leilão nacional de energia solar, do qual participaram vários projetos ao redor do Brasil, resultando na contratação de 1.048 megawatts de capacidade instalada em 31 projetos solares. Com isso, é possível afirmar que as usinas solares iniciaram um processo de transformação, deixando para trás a fase experimental e tornando-se um negócio rentável. Dando sequência à escalada de crescimento, em 2015, foram realizados 2 leilões que contemplaram a contratação de energia solar fotovoltaica. Na primeira edição do leilão de energia reserva 2015, venceram 30 empreendimentos de geração de energia solar fotovoltaica, somando capacidade instalada de 1.043 megawatts pico. O preço médio ao final do leilão ficou em R$ 301,79. Já na segunda edição do mesmo ano, foram contratados 929 megawatts a um preço médio por megawatt-hora de R$ 297,75. Interrompendo a sequência, em 2016, não houveram leilões para a fonte solar. O governo federal só retomou os leilões em 2017, quando foram contratados 574 megawatts de energia solar fotovoltaica. O preço da energia solar fotovoltaica, de 2014 até 2017, em razões desses leilões, só caiu. Em 2017, pela primeira vez na história do Brasil, a energia solar fotovoltaica foi vendida mais barata do que biomassa e pequenas centrais hidrelétricas. A partir de então, a fonte solar fotovoltaica atingiu um novo patamar de competitividade, aproximando das demais fontes renováveis em termos de preço e, principalmente, mais competitiva que as termoelétricas. Com isso, a expectativa do setor é que, a partir dos próximos anos, o governo federal, através do Ministério de Minas e Energia, amplie a participação da fonte solar fotovoltaica no desenvolvimento da matriz energética brasileira. Capacidade instalada. Desde 2012, o crescimento exponencial da energia solar alcançou até 400% ao ano no país, sendo os leilões de energia reserva os principais responsáveis pelos bons índices que tornam o setor cada vez mais representativo. Em 2018, o país ultrapassou a marca histórica de 1.000 megawatts operacionais. O feito colocou o Brasil de vez no centro das atenções do setor, uma vez que apenas 30 nações mundiais já alcançaram essa potência instalada operacional. A expectativa é que, somando os novos leilões e os projetos já contratados, a curto prazo, o país ultrapasse a marca de 2.000 megawatts e estabeleça um novo recorde para o setor. Quanto custa produzir sua própria energia solar fotovoltaica? Para aderir ao sistema solar fotovoltaico, é preciso um investimento inicial considerável. O custo irá depender do tamanho e da complexidade da instalação. O preço dos equipamentos também pode variar entre diferentes fornecedores. No Brasil, esses equipamentos podem ser adquiridos com empresas de grande e médio porte. A diferença entre os valores praticados no mercado está relacionada principalmente à qualidade dos componentes utilizados. Segundo dados da Absolar, para uma residência média com 4 pessoas, seria necessário um investimento de cerca de R$ 15.000. Com esse sistema, seria possível atender até 90% da demanda local, reduzindo a taxa da fatura energética apenas ao custo fixo cobrado pela distribuidora. Um pequeno consumidor que queira investir nessa tecnologia, mas que não tenha muito dinheiro disponível, ou que prefira fazer inclusive um empréstimo para investir nessa tecnologia, também é uma opção, é possível começar pequeno. Um pequeno sistema fotovoltaico, né, de 1 kW, por exemplo, com uma potência baixa, ele pode ser instalado por volta de R$ 5.000, R$ 6.000, é um investimento pequeno. Isso não vai atender a toda a demanda desse consumidor. Para um consumidor médio brasileiro, né, uma família de 4 pessoas morando numa residência, por exemplo, bastaria um investimento da ordem de R$ 15.000, para atender ao, de 80% a 90% de toda a demanda dessa residência, reduzindo o seu consumo a praticamente só o custo fixo da distribuidora, né? Com esse investimento, o consumidor ele pode fazer esse investimento com recursos próprios ou através de empréstimo, né? E são necessários mais ou menos 5 a 6 anos de economia, ou seja, 5 a 6 anos operando, para esse consumidor recuperar o investimento que fez nesse sistema, né? A partir do momento que ele instala o sistema, a conta de energia elétrica dele vai cair 80% a 90%, essa economia ele pode ir usando para pagar um empréstimo, né? Que ele fez com o banco, por exemplo, ou se for recurso próprio dele, ele já vai recuperando esse investimento e em mais ou menos 5 a 6 anos ele consegue ou quitar o seu empréstimo ou recuperar todo o seu investimento. E como o sistema dura mais de 25 anos, ele vai ter aí para frente pelo menos uns 19 anos, né? Entre aí 18 e 20 anos de energia praticamente de graça à disposição com esse sistema fotovoltaico. Então é um investimento que demora alguns anos para se recuperar, mas que depois ele compensa e vale a pena por mais de uma década. Para quem deseja aderir ao modelo de produção energética solar, o Brasil possui linhas de crédito especiais com os principais bancos. Outra forma de prospectar gastos com a geração de energia solar é utilizando ferramentas online de simulação. Essas calculadoras virtuais permitem que, a partir de informações inseridas no sistema, sejam levantados os custos de implantação de um sistema solar fotovoltaico. Várias instituições e empresas disponibilizam esse tipo de serviço para diferentes regiões do Brasil. No Paraná, por exemplo, a ferramenta interativa do Atlas de Energia Solar do Estado permite a visualização da distribuição da irradiação solar, facilitando a assertividade quanto a investimentos na área de energia solar, do pequeno ao grande investidor. Cadeia produtiva. A cadeia produtiva da energia solar fotovoltaica é considerada complexa, porém diversificada. De acordo com a Absolar, o Brasil possui mais de 20 fabricantes de equipamentos e componentes fotovoltaicos, incluindo módulos, inversores, estruturas, rastreadores e materiais elétricos utilizados pela tecnologia. O segmento conta com micro e pequenas empresas que atuam no fornecimento de matéria-prima para a produção desses equipamentos. Além disso, a exigência do Banco Nacional de Desenvolvimento, o BNDES, de nacionalização de componentes dos módulos fotovoltaicos também está fomentando a instalação de empresas estrangeiras no país. Ainda de acordo com a Absolar, com base na cadeia produtiva estabelecida no Brasil, é possível que, se estivesse operando em plena capacidade, o país produziria por volta de 1 mil megawatts por ano em equipamentos fotovoltaicos. Em especial, o módulo fotovoltaico, que é o equipamento com maior peso nessa análise. Políticas de incentivo. Apesar dos avanços consideráveis, a energia solar fotovoltaica no Brasil ainda precisa passar por algumas mudanças. Rodrigo Sawaia, diretor executivo da Absolar, afirma que, em termos mercadológicos, o Brasil conta com um atraso de quase 2 décadas em comparação com países como Japão, China, Alemanha, Estados Unidos e Itália, considerados referências no setor. O especialista atribui a falta de políticas de incentivo como um dos principais fatores da situação. Mesmo com as iniciativas já implantadas, é preciso um posicionamento mais proativo para que o país possa figurar entre as nações melhores ranqueadas a médio e longo prazo. Parte do motivo desse atraso é a falta de incentivos e de apoio no desenvolvimento do mercado por parte do poder público. Isso tem mudado nos últimos anos e a nossa expectativa é de que o governo, de fato, tome uma posição mais proativa no incentivo e no desenvolvimento da energia solar fotovoltaica no nosso país. Nos últimos anos, nós tivemos, a partir de 2015, o estabelecimento de algumas isenções tributárias para o setor, como isenção de ICMS sobre a energia da micro e mini geração. Essas isenções têm avançado em vários estados brasileiros, já são agora, ao todo, 24 estados brasileiros que oferecem essa isenção de ICMS sobre a energia da micro e mini geração. Faltam apenas 3 estados adotarem essa iniciativa: Amazonas, Paraná e Santa Catarina, que ainda não adotaram. Ainda no cenário estadual, estão sendo desenvolvidos diversos programas e projetos que incentivam a geração de energia solar. Um exemplo é o programa Goiás Solar, que promove o fomento da energia solar fotovoltaica em áreas urbanas e rurais, aumentando a participação da fonte na matriz elétrica do estado, trazendo maior segurança energética e diversificação no atendimento à população e empresas da região. Entre os principais resultados do programa está o aumento do número de empresas atuando no mercado da região, além da criação de novas oportunidades de empregos, movimentando o cenário econômico local e atraindo novos investimentos. Seguindo os passos de Goiás, a Bahia também está desenvolvendo um programa estadual para a promoção da energia solar no estado. Ambas as iniciativas contam com o apoio da Absolar. Os municípios também têm adotado medidas que visam facilitar o acesso à energia solar. A primeira capital brasileira a desenvolver um programa estruturado foi Palmas, no Tocantins. Em 2015, foi lançado o programa Palmas Solar, que é considerado uma referência para o desenvolvimento do setor ao promover incentivos fiscais, como o desconto de até 80% do Imposto Predial e Territorial Urbano, o IPTU, proporcional ao índice de aproveitamento de energia solar. Atentas aos desdobramentos positivos, as instituições financeiras também estão cada vez mais interessadas no desenvolvimento do setor, reconhecendo nele uma grande oportunidade de negócios. Outro propulsor tem sido o agronegócio, que passou a produzir energia elétrica a partir do sol e utilizá-la em sua cadeia produtiva. Nesse sentido, a partir de 2015, foi lançada uma linha de incentivo chamada PRONAF. Nesse sentido, em 2015, foi lançada uma linha de incentivo chamada PRONAF Mais Alimentos. Essa linha, que já existia, mas em conjunto com a Absolar e o Ministério do Desenvolvimento Agrário, foi estruturada para a inclusão da energia solar fotovoltaica nesse modelo de financiamento, permitindo, portanto, que os pequenos agricultores e cooperativas agrícolas pudessem fazer uso da energia solar fotovoltaica para aumentar a sua competitividade no campo. Viva as energias renováveis! O Brasil segue dando exemplo para o mundo na área das energias renováveis. De acordo com dados do Balanço Energético Nacional 2017, essas fontes correspondem a nada menos que 43,5% da nossa matriz energética nacional. Isso é muito acima da média global, que em 2014 era de apenas 13,5%. O uso desse tipo de fonte é importante por diversos fatores. O mais nobre talvez seja a preservação ambiental, já que diminui consideravelmente as emissões de gases poluentes na atmosfera e, consequentemente, as alterações climáticas, promovendo desenvolvimento de maneira sadia e sustentável. Com a energia hidrelétrica já consolidada, chegou o momento de democratizar e informar sobre outras fontes não poluentes, seja por meio da energia dos ventos, do sol ou da decomposição de resíduos orgânicos. Elas ajudam e muito nesse processo de construção de um ambiente mais humano. Biogás, a energia limpa e invisível. Você sabia que resíduos orgânicos como dejetos animais, esgoto e até grama podem ser transformados em matéria-prima para geração de energia? Este é o caso do biogás, um composto de gases proveniente do processo de decomposição de matéria orgânica realizado por micro-organismos quando não há oxigênio no ambiente. A fonte, que vem evoluindo ano após ano, chama a atenção pelos seus aspectos de sustentabilidade, já que ajuda a transformar um passivo ambiental em ativo econômico e social, gerando energia elétrica, térmica e combustível. Um pouco da história. Aproveitar resíduos para produzir energia é uma prática antiga. Há muito tempo, cientistas, estudiosos e visionários já pesquisavam sobre o grande potencial do gás gerado a partir do lixo, por exemplo. Acredita-se que o biogás foi descoberto pelo cientista Thomas Shirley em 1667, no Reino Unido. No entanto, só um século mais tarde que o físico italiano Alessandro Volta reconheceu a presença de metano no gás. No século XIX, Ulisse Gayon, aluno de Louis Pasteur, realizou a fermentação anaeróbica de uma mistura de esterco e água a 35 graus Celsius, conseguindo obter 100 litros de gás por metro cúbico de matéria. Já em 1884, Louis Pasteur, ao apresentar à Academia das Ciências as pesquisas e experiências do seu aluno, considerou que essa fermentação podia constituir uma fonte de aquecimento e iluminação. Na Índia, a ideia de aproveitar o gás metano já era realidade em 1859, quando foi realizada a primeira experiência de utilização direta de biogás no país. O tema só voltou a ser discutido com mais força na década de 1940, impulsionado pela crise energética provocada pela Segunda Guerra Mundial. Durante e depois dos conflitos, alemães e italianos desenvolveram técnicas para obter biogás de dejetos e restos de culturas. O sucesso da primeira usina de gás de esterco, inaugurada em 1939 pelo Instituto Indiano de Pesquisa Agrícola em Kanpur, fez com que o país asiático continuasse as pesquisas, criando em 1950 o Gobar Gas Institute. Tais pesquisas resultaram em grande difusão da metodologia de biodigestores como forma de tratar os dejetos animais e obter biogás. Este trabalho pioneiro permitiu a construção de quase 500.000 de unidades de biodigestores no interior do país. A utilização do biogás como fonte de energia motivou a China a adotar a tecnologia a partir de 1958. Até 1972, já haviam sido instalados mais de 7 milhões de biodigestores na região do Rio Amarelo. A partir da crise internacional do petróleo nos anos 70, o gás metano dos digestores anaeróbios voltou a despertar o interesse tanto por países desenvolvidos como países em desenvolvimento. Nas últimas décadas, o biogás passou a ser encarado não apenas como um subproduto obtido a partir da decomposição anaeróbica, mas se tornou alvo de intensas pesquisas impulsionadas pelo aquecimento da economia nos últimos anos e pela elevação acentuada do preço dos combustíveis fósseis. Desde os anos 2000, na busca pela redução das emissões de gases de efeito estufa e no cumprimento de suas metas, os países europeus lançaram incentivos, inclusive financeiros, para o crescimento do uso de fontes renováveis de energia e, dentre essas, o biogás. Assim, a produção de biogás em plantas de larga escala cresceu muito, principalmente na Alemanha, Áustria e Itália, chegando a mais de 17 mil plantas em 2015. Brasil, do descrédito ao desenvolvimento tecnológico. Na década de 1980, o Brasil passou por uma experiência com biogás como uma forma de saneamento e não como fonte de energia. No campo, era comum a instalação de biodigestores, aquelas lagoas cobertas por lonas, voltados para a redução da carga orgânica dos resíduos das atividades das propriedades. Porém, como não ocorriam treinamentos e capacitações de quem lidava com estes equipamentos no dia a dia, à medida que eles mostravam necessidade de manutenção, as pessoas não sabiam o que fazer. Isso fez com que muitas das instalações fossem desativadas. Com a evolução de políticas, pesquisas e iniciativas, esse histórico negativo, aos poucos, foi ficando para trás. Nos últimos anos, o uso de biodigestores para a produção de biogás voltou a ser discutido no Brasil, no embalo de projetos de visionários que acreditavam no potencial dessa fonte energética, na busca pela sustentabilidade e de empresas que buscavam melhorias ambientais. Esse retorno, aliado ao grande potencial de produção existente no Brasil, atraiu a atenção de instituições do governo, de empresas brasileiras e internacionais e centros de pesquisa e desenvolvimento. Isso gerou várias iniciativas desde 2008, no sentido de desenvolver e consolidar essa fonte de energia e de inseri-la definitivamente na matriz energética nacional. Nesse contexto, destaca-se o papel de liderança da usina hidrelétrica de Itaipu. A binacional possui diversos projetos de pesquisa e desenvolvimento na área de biogás, em parceria com o Centro Internacional de Energias Renováveis Biogás, o CEI Biogás, instalado no Parque Tecnológico Itaipu. O centro é uma instituição científica, tecnológica e de inovação, formada por 22 instituições que desenvolvem e apoiam projetos relacionados às energias renováveis. Sua estrutura conta com um laboratório de biogás no PTI, em Foz do Iguaçu, no Paraná, e com 11 unidades de produção de biogás no Brasil. Panorama Mundial. A Alemanha foi o primeiro case de importância mundial relacionada ao biogás. Com base em uma política de subsídios, o país fez com que as plantas de biogás migrassem para o mercado livre de forma madura e eficiente. Na Suécia, a produção de biogás a partir de efluentes sanitários para o uso como combustível no transporte público. A Áustria e a França também possuem políticas muito eficazes, apesar do frio diminuir ou até paralisar a atividade biológica. Outro modelo emblemático vem da Califórnia, nos Estados Unidos, com um programa bem consolidado de uso de biometano como combustível, com larga aplicação em locomotivas, caminhões e ônibus. Em 2013, a Finlândia inaugurou uma central de biogás com 140 megawatts de potência, utilizando como combustível biomassa procedente principalmente de dejetos de corte de árvores, já que a indústria madeireira é uma das principais atividades econômicas do país. potencial nacional é subutilizado. O Brasil tem tudo para se destacar no cenário de produção de biogás. Por suas dimensões continentais, é enorme a oferta de resíduos agrícolas, como vinhaça, palha e bagaço de cana-de-açúcar, além de resíduos urbanos, como lixo, esgoto, resíduos de podas e até dejetos animais. Ao invés de parar nos lixões e contaminar o lençol freático, todas essas matérias-primas podem se transformar em uma fonte de energia renovável. De 2016 para 2017, foi de 14% o aumento da produção de energia elétrica no Brasil a partir do biogás. As 35 usinas que aproveitam rejeitos urbanos, da pecuária e da agroindústria somaram 135,279 megawatts médios entregues ao longo do ano, frente aos 118,6 megawatts médios gerados no mesmo período de 2016, segundo os dados da Agência Nacional de Energia Elétrica, a ANEEL. Esse volume significa uma geração de mais de 1 megawatt-hora por ano. Considerando a média per capita de consumo de energia em 2016, que foi de 2,266 megawatt-hora por habitante, a atual capacidade instalada de biogás poderia alimentar uma cidade de quase 470 mil pessoas, conforme os cálculos da Associação Brasileira de Biogás e Biometano, a Abiogás. Apesar dos significativos avanços do setor nos últimos anos, essa é só uma mínima parte da capacidade de produção do Brasil e equivale a apenas 0,08% da matriz elétrica brasileira, de acordo com a ANEEL. Todos os anos, o Brasil deixa de gerar 115 mil gigawatts-hora de energia, com o não aproveitamento do potencial disponível para a geração de biogás. Este volume poderia abastecer 25% de toda a energia consumida em 2016. O biogás também movimenta a economia. De acordo com dados da Agência Internacional de Energias Renováveis, em 2017, as energias renováveis empregavam mais de 10 milhões de trabalhadores no mundo. A maior parte dos empregos se concentra na China. O Brasil é o segundo país com mais empregos no setor, respondendo por 893 mil postos de trabalho. Somente o biogás representou 344 mil postos de trabalho no planeta, sendo a sétima fonte energética que mais criou postos de trabalho. Os empregos estão concentrados principalmente no Brasil, China, Estados Unidos e Índia. Como o biogás é produzido? Para a produção de biogás, por meio da digestão anaeróbica, o primeiro passo é conhecer as características dos substratos que podem ser utilizados e analisar as possibilidades de mistura e melhoria do potencial de produção do biogás. O segundo passo é preparar esse substrato para que o processo ocorra com mais eficiência dentro do biodigestor, o que chamamos de pré-tratamento de substrato. Com isso, o substrato é destinado ao biodigestor para que ocorra o processo de digestão anaeróbica em si, para o qual podem ser utilizados diversas tecnologias com diferentes características. Pré-tratamento do substrato. Nesta etapa, o substrato que será destinado ao biodigestor precisa passar por processos de pré-tratamento na grande maioria dos casos. São processos que permitem retirar partículas grandes ou inertes, triturar, aquecer, misturar, entre outras. Digestão anaeróbica no biodigestor. O biodigestor é um sistema ou tecnologia que proporciona condições favoráveis para que a degradação da matéria orgânica seja realizada por micro-organismos em um ambiente anaeróbico, tratando os resíduos e produzindo biogás e digestato. Tratamento, armazenamento e transporte de biogás. O biogás é produzido de forma constante em condições normais de operação dos biodigestores. Já o consumo de biogás é variável, pois os períodos de operação dos equipamentos geralmente não são constantes, como grupos motogeradores, sistemas de filtragem para biometano ou até mesmo a queima para geração de energia térmica em fogões ou secadores rurais. Sendo assim, é preciso armazenar o biogás a fim de evitar seu desperdício em intervalos de não operação do sistema de consumo, pois seu objetivo é suprir a demanda dos equipamentos, visando a eficiência máxima do sistema para a geração, seja ela elétrica, térmica ou veicular. Produção, armazenamento e transporte do biometano. O biogás contém impurezas que são prejudiciais aos equipamentos. Além disso, há elementos não combustíveis que reduzem o poder calorífico. Portanto, os processos de filtragem e refino têm como objetivo a retirada de elementos danosos e o aumento do poder calorífico, tudo isso para a melhor eficiência do seu uso. O tratamento requerido para o biogás é diferente conforme a aplicação energética planejada. Basicamente, quanto mais avançada a tecnologia dos equipamentos para gerar energia, maior será a exigência de tratamento ou refino do biogás. Os benefícios do biogás. O biogás é uma fonte energética que gera diversos benefícios ambientais, sociais e econômicos, sendo considerado um grande aliado na busca pela sustentabilidade nos processos produtivos. Nas áreas urbanas, apresenta-se como uma solução para o tratamento adequado de efluentes domésticos e industriais, enquanto no campo, pode ser utilizado como opção de tratamento ambientalmente adequado para resíduos da cadeia produtiva, reduzindo o risco de contaminação do solo, do ar e dos recursos hídricos, transformando passivos ambientais em ativos econômicos. Redução de emissões de gases de efeito estufa. As atividades humanas ao longo dos séculos têm resultado em altos níveis de emissão de gases de efeito estufa devido ao consumo de combustíveis fósseis, às formas de uso da terra, aos desmatamentos e à agricultura intensiva. No Brasil, as principais fontes de emissão de gases de efeito estufa provém da agropecuária, ao contrário de outros países onde a energia e o transporte são as maiores fontes de emissão desses gases poluentes. Em 2015, um passo histórico foi dado na trajetória de combate às emissões de gases poluentes na atmosfera. Durante a 21ª Conferência das Nações Unidas sobre Mudanças Climáticas, a COP21, firmou-se o Acordo de Paris, cujo objetivo é fortalecer a resposta global à ameaça das mudanças climáticas e ainda reforçar a capacidade dos países para lidar com os impactos decorrentes destas alterações. O documento foi aprovado pelos 195 países que fazem parte da Convenção Quadro das Nações Unidas sobre a Mudança do Clima e determina que cada país deva apresentar de 5 em 5 anos planos nacionais com ações que minimizem as emissões de gases de efeito estufa no contexto do desenvolvimento sustentável. A intenção é concentrar esforços para limitar o aumento da temperatura a 1,5 grau, acima dos níveis pré-industriais. O Brasil assumiu a responsabilidade de reduzir as emissões de gases de efeito estufa em 37% até 2025 e 43% até 2030. Para isso, uma série de indicações terão de ser seguidas em diversos setores da gestão pública até 2030. Entre elas, está o aumento da participação da bioenergia na matriz energética brasileira para 18%, bem como alcançar a participação de 45% de energias renováveis na matriz energética além de obter 10% de ganhos de eficiência no setor elétrico. Desta forma, as aplicações do biogás tornam-se uma fonte estratégica para que sejam alcançados os resultados planejados dentro dos prazos estipulados, garantindo a diminuição da emissão de gases de efeito estufa em diferentes setores econômicos, promovendo o desenvolvimento sustentável e a segurança energética. Aproveitamento energético dos resíduos sólidos urbanos. O aproveitamento energético do biogás, produzido pela degradação dos resíduos sólidos urbanos, é convertê-lo em uma forma de energia útil como eletricidade, vapor, combustível para caldeiras ou fogões, combustível veicular ou injetar biometano em gasodutos. Os gases provenientes dos aterros sanitários contribuem consideravelmente para o aumento das emissões de gases de efeito estufa. Segundo dados da Associação Brasileira de Empresas de Limpeza Pública e Resíduos Especiais, a ABRELP, somente na destinação de resíduos, o Brasil tem potencial de redução de emissões de 29 milhões de toneladas de gás carbônico, equivalentes por ano, e geração de eletricidade pelas unidades de destinação de resíduos de mais de 280 megawatts, volume suficiente para abastecer uma população de cerca de 1,5 milhão de pessoas. Neste cenário, a utilização do biogás é responsável pela redução da emissão de gases metano em aterros sanitários, uma vez que o gás produzido passa a ser coletado com maior eficiência para que todo o potencial seja aproveitado para a geração de energia. O aproveitamento energético, neste caso, pode ser aplicado para reduzir gastos na gestão pública com o aproveitamento de eletricidade em órgãos públicos ou do biometano em frotas dedicadas. Energia que vem do campo. Os avanços da produção agropecuária sempre foram acompanhados por críticas quanto às consequências negativas deste setor produtivo. Sob a ótica ambiental, preocupa a utilização elevada de recursos naturais, a geração de resíduos e principalmente os resíduos que poluem o ar, a água e o solo. Neste âmbito, o biogás surge como um caminho sustentável a ser trilhado por produtores, cooperativas e agroindústria na busca pela sustentabilidade do agronegócio. Entre os benefícios já comprovados da fonte no meio rural, estão a destinação ambientalmente correta de dejetos, que são utilizados para a geração de energia elétrica e térmica. Além disso, permite a substituição de combustíveis fósseis como gasolina, diesel e GLP, por um combustível renovável, o biometano, resultado do processo de purificação do biogás, até características similares ao do gás natural. Dentre os benefícios sociais da produção e uso do biogás, está a melhoria da qualidade de vida de agricultores, pela redução dos odores e moscas no sistema de tratamento dos efluentes da pecuária. Além disso, o agricultor passa a se sentir protetor do meio ambiente quando utiliza um sistema que trata adequadamente o efluente de sua produção. O uso do biogás para energia e do digestato para fertilização do solo possibilita a redução dos custos da propriedade rural, indústria, aterro sanitário, estação de tratamento de esgoto ou qualquer tipo de planta de biodigestão. Outra possibilidade é que esses insumos, energia e fertilizante sejam vendidos e possam gerar novas fontes de renda para as plantas, podendo ser indústrias, fazendas, estações de tratamento de esgoto, etc. Quando a produção de biogás é o foco do negócio, essa atividade passa a ser a impulsionadora de novos negócios. No caso da agricultura, a biodigestão e os seus produtos trazem benefícios como acesso à energia e a melhoria da qualidade de vida de mulheres e da igualdade de gênero. Isso ocorre em regiões isoladas ou muito pobres, onde as mulheres precisam buscar lenha diariamente para a cocção de alimentos, o que demanda várias horas do dia para essa atividade. Com o uso do biogás para a cocção, essas horas podem ser aplicadas em atividades que geram mais renda para as famílias e no estudo. Além disso, a substituição de lenha por biogás melhora a qualidade do ar no interior da residência, melhorando a saúde das mulheres, idosos e crianças. O incentivo aos jovens permanecerem na área rural, por ser uma nova atividade produtiva e uma outra fonte de renda, é outra faceta proporcionada pelo uso dessa tecnologia na agricultura. Além disso, a produção de biogás pode incentivar a geração de empregos e o crescimento da economia da região onde é realizada, pois demanda serviços de engenharia, instalação, manutenção e insumos. O uso do digestato diretamente como fertilizante no local possibilita o aumento da produtividade e a redução de custos na agricultura. Outra opção é a sua valorização para a venda, como produto com maior valor agregado, o que pode gerar novas receitas para a planta de biodigestão. Outra grande vantagem do biogás nas zonas rurais está na articulação para aproveitamento da fonte por meio da concentração de esforços de mais de um produtor ou cooperativa, aumentando a produtividade e reduzindo os custos de implantação e manutenção do sistema. Este é o caso do Condomínio de Agroenergia para Agricultura Familiar a Juricaba, em Marechal Cândido Rondon, Paraná. O local é a primeira comunidade do Brasil, composta por pequenas propriedades rurais que, em conjunto, produzem energia térmica e biofertilizante por meio do biogás. O condomínio é formado por 25 pequenas propriedades rurais com atividades de suinocultura e bovinocultura. Desde agosto de 2014, o condomínio opera de forma cooperada, já gerou energia elétrica e, atualmente, o foco é a geração de energia térmica. Uma das produtoras que compõe parte deste arranjo é Elizabeth Vargas, que tem como principal atividade a bovinocultura de leite. Ela comenta os principais resultados já alcançados com a iniciativa. Com a energia elétrica, a gente levava de 40 minutos a uma hora para aquecer a água. Hoje, em torno de 5 a 10 minutos, a água está fervendo com o biogás. Ficou prático e fácil. E a qualidade do leite melhorou 100%, porque é tudo com água quente, né? A gente limpa a sala de ordem, tudo com água quente. Funciona uma maravilha. Segurança energética e diversificação da matriz. O biogás é uma fonte de energia renovável, pois pode ser produzido com matéria-prima que se renova em uma escala de tempo curta para a humanidade, ou seja, apenas meses ou anos, como os resíduos orgânicos. Além dos benefícios já apresentados, o uso dessa fonte de energia tem grande importância para o aumento da quantidade de energia ofertada em um país e diversificação das fontes. A matéria-prima para a produção do biogás está distribuída por quase todas as regiões, como urbanas, industriais ou agrícolas, e isso possibilita que o biogás seja produzido em quase todo o país, aumentando a segurança, a qualidade e a eficiência energética, pois a energia passa a ser produzida de forma distribuída e mais perto dos locais de consumo. Por fim, o biogás pode ser produzido pelos próprios consumidores de energia, tornando-os autoprodutores e mais capazes de controlar este insumo para as atividades produtivas, conforme explica o diretor-presidente do CI Biogás, Rodrigo Regis de Almeida Galvão. Você hoje olhar, hoje, o índice de interrompimentos no fornecimento de energia e de qualidade de energia, você tem um grande problema nas áreas rurais. Quando você olha a questão do planejamento energético, ele está sendo desenvolvido de maneira macro no Brasil. E a gente tem que olhar micro-regiões. Está sobrando energia. No entanto, a gente não tem infraestrutura para distribuir essa energia no campo. E aí a gente começa a ter alguns colapsos. Se você chega hoje, produtores que querem aumentar seu rebanho, dentro desse desafio de aumentar a produção, que vai aumentar a demanda por energia, o biogás pode sim, através da geração distribuída, dar as condições para que esse desenvolvimento aconteça de maneira mais rápida, de maneira mais eficiente e de maneira mais segura do ponto de vista energético. Se você tiver uma falta de energia pela questão da distribuição, você consegue suprir com a energia gerada pela sua autoprodução na propriedade. Política, regulamentações e incentivos. O Brasil possui uma posição muito favorável para a produção de biogás, pois é o maior país tropical do mundo, recebendo durante todo o ano intensa radiação solar, que é a base da produção de biomassa. Além deste fator, o país possui uma grande geração de resíduos sólidos urbanos e uma agroindústria muito representativa, especialmente composta pelas atividades de produção de grãos e proteína animal, as quais favorecem enormemente o país a desenvolver tecnologias de energias renováveis e limpas, aproveitando os resíduos e, consequentemente, o biogás gerados por estas atividades. Para o aproveitamento desse potencial, é importante que o mercado tenha um ambiente regulatório favorável e que incentive o desenvolvimento do setor. Há no Brasil várias fontes de incentivos que auxiliam o desenvolvimento do mercado de energia da biomassa residual, tais como o Plano Nacional de Agroenergia, o Programa de Agricultura de Baixo Carbono, o Programa Nacional para Agricultura Familiar, entre outros. A maioria destes programas prevê incentivos que propiciam créditos diferenciados para inovação e transferência de tecnologia que garantam a sustentabilidade da cadeia produtiva da agroenergia. O biogás vem se consolidando no Brasil principalmente pela sua versatilidade de aplicações. No ano de 2016, por exemplo, o setor cresceu 30% e a tendência é de continuar crescendo nos próximos anos. Diferentes fatores têm influenciado neste cenário mais favorável para o crescimento do biogás no Brasil. Entre eles está a consolidação da geração distribuída pela Resolução Normativa 482 de 2012, alterada pela 687 de 2015, da Agência Nacional de Energia Elétrica, a ANEEL, que aprimorou as possibilidades de uso do sistema de compensação de energia elétrica. Outro avanço importante foi o reconhecimento pela Agência Nacional de Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis, através da Resolução número 08 de 2015, e posteriormente a Resolução número 685 de 2017, que permite o uso do biometano, proveniente de resíduos agro silvopastoris, aterros e esgoto para abastecimento veicular e para injeção na rede de gás natural. Os resultados deste novo cenário já começaram a aparecer. Em 2016, pela primeira vez, um projeto em larga escala de biogás venceu um leilão A5 de energia, tendo sido negociado 20,8 megawatts. Ainda em 2016, teve início em uma granja de aves poedeiras no município de Santa Helena, no oeste do Paraná, o projeto híbrido de produção de biogás com aplicação de geração de energia em geração distribuída e produção de biometano.